Em 1929, chegou ao Rio de Janeiro, vindo de Campos, um rapazola de 11 anos. Em sua cidade natal já se revelara como compositor, pois mesmo garoto como era, escrevia versos para músicas populares de sucesso que eram adaptadas para o repertório do rancho Corbeil de Flores. Seu nome era Wilson Batista de Oliveira. E é esse mesmo Wilson Batista, compositor já conhecidíssimo, que aqui vamos trazer agora para prestar de viva voz um pouco do seu depoimento. Wilson, ouvinte, não tem prática de falar ao microfone, por isso deve estar nervoso, não está, Wilson? Estou de fato nervoso, senhor. Explica-se isso, ouvinte. Wilson é somente compositor e cantor. Falar ao microfone não é sua especialidade. Se se tratasse de exibir suas músicas, tudo seria fácil. Querem ver? Olha, Wilson, relembre aqui num instante para os nossos ouvintes alguns de seus sucessos. Bem, em 1940 eu escrevi com a Ataulfo do Seu Oscar, meu primeiro e maior sucesso. Era assim, mais ou menos. Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora e sua mulher foi-se embora, um bilhete deixou. Grande, grande sucesso isso, muito bem, cante outro, outro qualquer. Com Roberto Martins eu fiz em 1948 aquela marchinha. Tá. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De manhã cedo tomo trem na circular, faz tanta casa e não tem casa pra morar. Grande sucesso mesmo, Wilson. E qual foi o seu sucesso mais recente, hein? Grande sucesso mais foi recente. A marcha Sereia com Nata. Sei, mas não. O mesmo grande sucesso foi a Balzaciana de 1950, que eu fiz também com Nata. É, né? Não quero broto, não quero, não quero não. Não sou garoto pra viver mais ilusão. 7 dias na semana eu preciso ver minha Balzaciana. Excelente, Wilson Batista. Pois é este homem que veio também prestar o seu depoimento sobre a figura de Noel Rosa. Wilson, por favor, conte aqui aos nossos ouvintes aquela história da fotografia de Noel. Foi não, foi assim. Um dia Noel apareceu todo satisfeito, num terno claro, chegou-se para mim e disse: ah, rapaz, eu estou vindo agorinha mesmo do estúdio Nicolas. Nicolas, o fotógrafo? Sim, isso mesmo, mas só você vendo. Imagine que eu cheguei lá com este terno branco, com essa gravatinha preta, laço borboleta. Aí o Nicolas quis que eu pusesse um lenço preto aqui no bolsinho. Sei daí. A questão é que eu não tinha lenço nenhum, mas não tive dúvidas. Resolvi o problema com a maior facilidade. Resolvi, sapato? Sim. Resolvi, sim. Resolvi o problema com a maior facilidade. Muito simples. Qual foi, não? Qual foi, não? Tirei o sapato. O sapato? Tirei a meia. A meia? Pois então, rapaz. A meia era preta e eu botei ela aqui no bolsinho e ninguém diz que aquilo não é um lenço. Acabado o episódio 11, inicia-se o episódio 12. Quando Noel apareceu com o feitiço da vila, eu resolvi fazer com ele o que ele já havia feito comigo. Isto é, compor uma resposta por meio de samba. Sim. Escrevi então um samba que respondia integralmente, quase verso por verso, o feitiço da vila. Sim. Noel falava em arvoredo, falava que a vila era tranquila, que a lua parecia mais cedo, que ali era o berço dos folgados e que lá não havia ladrão. Exatamente. Eu então respondi dizendo que tudo aquilo era conversa fiada. E meu samba tomou mesmo esse nome de conversa fiada. Não foi gravado, mas foi muito cantado em rádio por Léo Vilar, dos Anjos do Inferno, pelo falecido Luiz Barbosa e pelo Mário Moraes. Ah, sim. Escuta, Wilson, você quer lembrar aqui o conversa fiada para os nossos ouvintes? Foi não, né? Eu vou ver se... Como é? É conversa fiada, dizerem que o samba na vila tem feitiço. Eu fui ver para crer e não vi nada disso. A vila é tranquila, porém eu vos digo: cuidado, antes de irem dormir, deem duas voltas no cadeado. Eu fui na vila ver o arvoredo se mexer e conhecer o berço dos folgados. A lua nessa noite demorou tanto, me assassinaram samba, veio daí o meu pranto. É conversa fiada, dizerem que o samba na vila tem feitiço. Eu fui ver para crer e não vi nada disso. A vila é tranquila, porém eu vos digo, cuidado, antes de irem dormir, deem duas voltas no cadeado. Depois do imenso sucesso do Palpite Infeliz, sucedeu o inevitável. E vamos deixar que o próprio Wilson Batista nos conte o fato. Foi o seguinte, o povo não sabia que o negócio do Palpite Infeliz era comigo. Sim. Na verdade, o povo pouco ligava aquelas questões. Se alguém tivesse de pensar alguma coisa, havia de ser que o samba era uma resposta ao Mangueira. De fato. Mas o pessoal do rádio todo sabia que era comigo. É. Eu comecei a ouvir indiretas de todo lado. Vinha um me dizia uma coisa, vinha outro me dizia outra coisa, dizia que eu estava preparando uma porção de samba, que mexiam comigo. Samba que ele cantava pelos cafés. É, né? Então, para não ficar por trás, eu também fiz um samba para mexer com ele. O samba não foi publicado nem gravado, mas foi tão cantado também pelo Butiquim, que um dia, para minha surpresa, eu ouvi no rádio, por um conjunto chamado Quatro Diabos. Sei, me lembro. Meu samba era uma trilha com Noel e se chamava Frente Tem da Vila. Não era homem, e não há mal nenhum em se chamar um homem de feio. Por isso eu fiz mais ou menos assim, né? Boa impressão nunca se tem quando se encontra um certo alguém que até parece o Frankenstein. Mas como diz o refrão, por uma cara feia perde-se um bom coração. Boa impressão nunca se tem quando se encontra um certo alguém que até parece o Frankenstein. Mas como diz o rifão, por uma cara feia perde-se um bom coração. Entre os feios estás na primeira fila, eu te batizo fantasma da vila. Esta indireta é contigo e depois não vais dizer que eu não sei o que digo, sou teu amigo. Boa impressão nunca se tem quando se encontra um certo alguém que até parece o Frankenstein. Mas como diz o rifão, por uma cara feia perde-se um bom coração. Por uma cara feia perde-se um bom coração. Por uma cara perde a mania de bamba, todos sabem qual é o seu diploma no samba. És o abafa da vila, eu bem sei, mas na terra de cego quem tem um olho é rei. És o abafa da vila, eu bem sei, mas na terra de cego quem tem um olho é rei. Pra não terminar a discussão, não deves apelar para um barulho à mão. Em versos podes bem desabafar, pois não fica bonito um bacharel brigar. Perde a mania de bamba, todos sabem qual é o seu diploma no samba. A bafa da vila eu bem sei, mas na terra de cego quem tem um olho é rei. És o abafa da vila eu bem sei, mas na terra de cego quem tem um olho é rei.